sou a moça fantasma que espera na rua do chuva, o carro da madrugada. Eu sou o branco e longe a fria, a minha carne é um suspiro na madrugada da serra. Eu sou a moça fantasma, meu nome é Maria, Maria que morreu antes. Ela falou, sou a vossa namorada. Sou a vossa namorada que morreu de apendicite, city, na desastre automóvel, o suicídio no plano. Seus cabelos ficaram longe da nossa lembrança. Fui deste mundo.